gosto de te ver assim disposta. Eu gosto de sentir que você gosta de ficar assim comigo, de pegar em minhas mãos. E esse gosto framboesa que eu sinto em seu batom. Bora dançar! Gosto do seu jeito de mulher, faz de mim o que você bem quer. E até parece estar no cio quando vem me abraçar e no meu peito a brasa viva me queimar. Mas um dia é pouco, né? Mas um dia é muito pouco pro desejo acabar. Fica o quê? E quando o relógio avisa que um outro dia começou, a eternidade é pouca para o nosso amor. Eu gosto do seu jeito de mulher, faz de mim o que você bem quer. E até parece estar no cio quando vem me abraçar e no meu peito a brasa viva me queimar. Mas um dia é muito pouco pro desejo acabar. Fico doido e muito louco, mas eu quero te amar. E quando eu ajo a pisar, outro dia começou, a eternidade é pouca para o nosso amor. Mas um dia é muito pouco pro desejo acabar. Fico doido e muito louco, mas eu quero te amar. E quando o relógio avisa que um outro dia começou, a eternidade é pouca para o nosso amor. A eternidade é pouca para o nosso amor.